Oxi. Porra é essa, mano? Tá chorando, é, mano? É isso, mano. Tá nessa, é, Vete? Tudo culpa dela, mano. Não consegui esquecer aquela bunda, não, cara. Tá difícil. Meu Deus, mano. Qual foi, irmão? Sai dessa, mano. Tu crescidão, pitbull treinado, mano. Tá louco, é, Vete? Pô, cara, tu não tem um lenço aí, não, irmão? Meu Deus, mano. Só pra eu enxugar aqui, pô. Negócio de lenço, mano. Vai, dá uns puxos, vai. Fica de boa. Tu acha que ela me liga ainda? Essa noite, leque? Será que ela tá com saudade? Sei lá. Será que ela tá pensando em mim? É sério, velho. Tu tá nessa, mano. Ué, cara. Se ela não me ligar, eu vou atrás dela. Passo na casa dela, da mãe dela. Não, mano. Qualquer não. Coisa, mano. E atrás de quem, mano? E aonde, mano? Ela não te quer, não, mano. Se entera, mano. Vamos viver, mano. Várias bebês aí na pista, mano. Nós tá cheio de dinheiro pra fazer ainda, mano. Sai dessa, velho. Se toca. Quer saber? Tu tá certo, irmão. Não devo, não temo. Me dá meu copo que já era.